Objetivo, filho, ser rico. Quem vive no corre fala de risco. Nunca foi só isso, meu suor não é gratuito. Amor, meu avô sofreu anos e não deu prejuízo. Respeita aquilo que não se compara. Compra, sabe sua opinião. Se para, ela te afronta. E cê não faz questão de respeitar os irmãos, vacilão. Planos insanos, faço o meu lucro. Sobrevivos na correria, dia e noite luto. Ninguém vê se aperto, mas viado, julga de vagabundo. Mas tenho minha fé e meus sonhos. Acordo cedo, já vi só nascer do busão. Amigos voltando da balada, eu lá na missão. Já reclamei, hoje tenho noção. Quando me olho no espelho e vejo um cara novo cheio de disposição. Olha, veja sua ganância, aquilo te prejudicou. Tricotou sua esperança, o que o tempo nos preparou. Me perguntam se sofrer revolta. Conheço um mundo cheio de revolta. Cuidado, mano, olha em sua volta. Que de cabeça quente você pode ir pra cova. A tela quente já se queimou. No jornal anunciou quem foi feito pra reinar. Cria asas mesmo sem saber voar. A tela quente já se queimou. No jornal anunciou quem foi feito pra reinar. Cria asas mesmo sem saber voar. Essa caneta nunca acaba. Efeito nascente, as ideias não para. Se fosse arma, seria metralhadora e pá. Se mexer não muda nada, só rajada tão fantástica. Traficante de versos, tempo rock, rap do bom. Traz realidade, vê melhoria pra quem não pode buscar. Então aumenta o som, acende a brasa, deixa rolar. A vida é tipo rolê de domingo, poucos amigos, ando decidido. Meu artigo é o rap, compromisso, tô no corre. Desejo ser eu mesmo. Olho pro meu sofá, novamente me vejo. Uma mistura de sativa com indica cerveja e verso. Olha, veja sua ganância, aquilo te prejudicou. Tricotou sua esperança, o que o tempo nos preparou. Me perguntam se sofrer revolta. Conheço um mundo cheio de revolta.